vezes ele acaba antes de começar. A fumaça se espalha pelo ar. Resumindo, é uma paixão de curta duração, o amor que o ser humano tem pra dar. Trago o sentimento, se desfaz com o tempo. Passatempo, uma forma de fugir da solidão. Foguete que faz medo a tanta gente, de sentir profunda dor no coração. Um sentimento que não tem sentido, constante como as ondas do mar, igual ao andarilho, vive a vagar, o amor que o ser humano tem pra dar. Traz o sentimento, se desfaz com o tempo, e por um momento pode até nos enganar, mas eu desafio você conhecer o amor que Jesus tem pra dar. Vaga o sentimento, se desfaz com o tempo. Seu desafio, você conhecer o amor que Jesus tem pra dar.